Vamos perder a amizade. Certo, então vamos tocar. Mas alô? Eu tô fora. Oi, pai! Rubinho, tá idiota! Já falei que você não atendeu o telefone antes da música! Ah, mas era você, né, pai? Sempre atrás do alemão. É o Rubinho. Sempre atrás do alemão. É o Rubinho. Sempre atrás do alemão. É o Rubinho. Sempre atrás do alemão. Jovem Pan. O Rubinho Barrichello é de amargar. Nunca conseguiu chegar em primeiro lugar. Chegar em primeiro lugar. Na entrevista ele é muito otimista, mas na corrida o azar é muito forte. E a desculpa todo mundo já conhece, é problema hidráulico, motor que aquece. E a desculpa todo mundo já conhece, é problema hidráulico, motor que aquece. Sempre atrás do alemão, é o Rubinho. Sempre atrás do alemão, é o Rubinho. Sempre atrás do alemão. É o...